Há muito tempo, e a reajuster a meta de caixar, defino a preocupação do município se instinha sobre esta matéria, desde a primeira hora que se caixar o governo de juros prioridade para o Rio do Sul e naturalmente se investido várias reuniões no sentido de ajudar e ser uma parte da solução e não para criar problemas ou constrangimentos todo este processo. Mas naturalmente o sindicato e a empresa terão sempre um papel importante sobre esta matéria. As reuniões que investido com este sindicato, também com outros, são diretamente afetados, nomeadamente pela atividade portuária que o cartão tem no nosso conselho. E deixe-me dizer o seguinte, naturalmente quando a central foi construída nos anos 60 e 70, obviamente existia já nessa altura um plano e as pessoas tinham consciência que a central teria no resultado. Naturalmente, neste momento vivemos precisamente esse período de viagem, ou seja, chegámos a um momento em que as questões várias, diria que primeiro a decisão do governo induzir também às questões das alterações climáticas. Há aqui condições para que a central, nos últimos tempos, tenha tido a sua função principal de gestão. Há que acrescentar tudo isso também a questão económica. Como sabemos, o preço do carvão tem aqui uma influência fundamental na atividade da central e, naturalmente, todas essas condições criaram um momento que é importante refletir, discutir e tomar decisões. Mas há questões que para nós são prioritárias, o que já está a referir, tem um papel fundamental. E há questões que nós precisamos discutir e ter conhecimento. Apesar dos reuniões que temos tido com a EDP, não há neste momento qualquer decisão relativamente àquilo que a EDP pensa fazer com a central. Se vai desativar, se vai converter, o que é que pensa do futuro? Isso provavelmente é importante. Não sei se o Ministro João Amaral tem alguma nota para nos dar a ver nesta matéria, mas penso que é um processo que vai sofrer ao longo dos próximos meses, naturalmente com as questões, e se é futuramente irá tomar aqui alguma decisão, seja importante, estamos a falar, obviamente, do futuro destes trabalhadores, destas famílias. Como vi, diretamente daquela central. Mas há aqui uma questão que eu quero deixar bem clara. O município Sintra, que é o municipal Sintra, sempre teve consciência que este momento chegaria. E como tal, ao longo dos tempos, falei com o governo sobre essa possibilidade, e de facto, o que foi transmitido pelo secretário de Estado, respondeu a uma série de investimentos que hoje estão a ser negociados. Aliás, foi mesmo transmitido ao próprio sindicato que a Câmara estava neste processo com um papel ativo no governo no sentido de encontrar soluções do futuro. Como foi referido, há vários investimentos planeados para o Conselho de Cientista da Educação. Esses investimentos, como foi referido, se fosse gastar da área de biogénio, da área do caso submarino, porque há negociações também para termos ensinos. Dar cenas que permitirão também eu só ver alguma parte dessa grande obra que eventualmente poderá estar disponível e muitos outros projetos que não podemos falar de momento, estamos numa fase ainda de negociação, mas que obviamente serão uma solução para o problema que estes trabalhadores vão enfrentar no futuro. E quando falamos, obviamente, de trabalhadores, falamos dos seus famílias, porque não nos podemos esquecer que cada trabalhador que está, tem uma família. Quando falamos em base a estes trabalhadores, falamos, obviamente, de muito mais pessoas que irão ser afetadas por todo este marco de licenciamento da central termoelétrica. E há pouco já foi referido, não falamos apenas dos trabalhadores que trabalham diretamente na central, dos funcionários da EDP. Há também uma preocupação por parte do governo municipal relativamente aos trabalhadores, aos empreendedores, aos trabalhadores que prestam serviço naquela unidade. Isso para nós também é importante, ou seja, é tão importante. Ou são tão importantes estes trabalhadores como os outros que são funcionários da própria EDP. E depois, como isto já foi referido, também aqueles que trabalham na atividade portuária, nos transportes e que, obviamente, são algumas centenas e têm também famílias que precisam de encontrar uma solução alternativa para o seu futuro. Os dois vistos, o governo está está alinhado com este modelo, em ajudar, e como foi referido bem, sempre com uma decisão final da área de IRP, em empresas responsáveis a poder encontrar uma solução para estes trabalhadores que trabalham diretamente na empresa, e naturalmente que o governo estará disponível para, e a Câmara também, para encontrar soluções que permitam com os outros trabalhadores que têm toda a sua atividade em um teste central para encontrar isso com as alternativas do nosso Conselho. Naturalmente, esta temática é uma temática que nos preocupa. Sabemos que todos os processos que estão em investimento, se estão em investimento, eu sou o primeiro vez otimista, mas há sempre atrasos. E esses atrasos podem fazer com que, de facto, a modificação de alguns deles não aconteça no imediato. E para isso é importante estarmos preparados. Portanto, o lado também aqui, neste caso, o Sr. Secretário-Estado, para podermos acelerar e, junto do Governo, também fazer todas as demais no sentido de conseguir acelerarmos estes processos de investimento para o ambiente possível. Mas há também uma questão que, para além dos investimentos, que me preocupam, e tem a ver com o facto de, nas últimas notícias, revelarem que a própria central tem estado mais tempo parada nos últimos meses do que é a cidade. Isso, obviamente, que não é uma matéria que seja relacionada com as questões ambientais, tem a ver com a questão económica, e aqui também qualquer governo terá que, obviamente, encontrar uma solução, porque imaginemos o cenário, e isso tem que ser discutido, obviamente, da própria central deixar de elaborar nos próximos tempos. Ou seja, em vez de estar inicialmente estipulada, antecipar esse mesmo encerramento. Isso também é uma preocupação de encher, naturalmente os trabalhadores que diretamente trabalham para a central sabem que isso pode haver acontecer. Portanto, da minha parte, existe total disponibilidade para trabalhar com o governo, com os sindicatos, com a empresa, com o prefeito, no passado recente, e também para com os trabalhadores podermos encontrar soluções da parte da Câmara Municipal à total abertura, a que horas forem e forças disponíveis para nos ouvir e, acima de tudo, encontrar uma solução que seja real, que seja credível e que seja o mais rapidamente possível concretizada. Obrigado por toda a atenção. Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Alexandre, meu colega Marcelo Assis, bastante mesmo. Agradecendo também o convite que fizeram para estar aqui neste fórum, neste debate, cumprimentar a todos os presentes e a questão que e há pouco o colega já disse, obviamente que a central é uma grande já em Sines, mas o que é certo é que uma parte significativa dos trabalhadores residem no Conselho de Santiago de Cacém, em particular na Freguesia de Santo André. É sabido, historicamente, esta ligação que existe entre Santiago de Cacém e Sines, em particular a cidade nova de Vila Nova de Santo André, que foi construída precisamente para dar resposta o enfado dos trabalhadores que aqui veio trabalhar e viver há pouco mais de 40 anos atrás. E entendo que isto muitas vezes, se cada vez que se cria emprego aqui em Sines, do ponto de vista social, isso é bom para Santiago de Cacém, quando é o contrário, se fecha alguma empresa, o problema social se calhar sente-se mais em Santiago de Cacém. E por isso, esta temática encerramento da central de Sines, central de Câmara Elétrica, é algo que nós temos vindo a acompanhar, já vimos com o sindicato, a quem eu aproveito também para saudar a iniciativa que fizeram e outras que têm vindo a fazer, colocando esta temática na discussão. E é importante, para além do que o Sr. Secretário já disse, e o meu colega da Câmara de Sines também já o disse, que tem a ver com as questões e as preocupações. E esta sala de espera bem que está cheia de preocupação dos trabalhadores, dos famílias, dos trabalhadores relativamente a esta matéria, E eu, como também já foi aqui algum forma referido, se é certo que aqueles que são trabalhadores diretos com vínculo ao EDP, eu acredito que uma empresa como a EDP, que é uma das grandes empresas do país, não cumpra com aquilo que são as suas obrigações legais do ponto de vista do direito do trabalho. É certo que existe um conjunto também muito significativo dos trabalhadores que não têm vínculo ao EDP. Eu penso que essa é a questão mais importante, que tem a ver com um trabalho muitas vezes precário, sobre carteiros, pessoas que muitas vezes trabalham ali há muitos anos, de empresa para empresa, mas quando mudam de empresa para empresa, perdem um conjunto de regalias, nomeadamente por ter com a atividade e outras regalias que quando trabalham pelo menos por vezes, pela prática, muitas vezes não são alcançadas. E acho que essa é a questão, não direi fundamental, seguramente, uma das questões mais primeiras que tem a ver com o que é que vai acontecer estes trabalhadores. Principalmente aqueles com já mais idade, que se calhar, e eu acredito, que esta nossa região vai ter um desenvolvimento, já se está a sentir, vai ter um grande desenvolvimento nos próximos anos, com um conjunto de investimentos que estão previstos aqui para a plataforma de gestão de Torrecinhos e também a Oxigênio, nomeadamente do turismo. Mas o que é certo é que há um conjunto de trabalhadores que estão na casa dos 50 e muitos, e alguns já há mais de 60 anos, que se calhar não vão ter, eventualmente, a oportunidade de ser enquadrados nesses novos investimentos. E mesmo que o sejam, começam a se passar a expressão do zero, porque em termos de atividade, de regalias, naturalmente começam no zero, e também sabemos todos nós, que as empresas, quando começam novo, procuram uma mão de obra mais jovem, se calhar, porventura, menos experiente, mas normalmente, inicialmente, há uma ideia que os mais novos são mais qualificados, estudam mais. Isso é uma tendência que a gente, no mundo do trabalho, consegue perceber que isso vai acontecendo por essas empresas, por esse país fora e até pelo mundo fora. E, nesse sentido, preocupa-nos, efetivamente, a questão de todos estes trabalhadores, fundamentalmente do EDP, que têm vindo direto do EDP, mas os outros. E tivemos a oportunidade de reunião que tivemos com o sindicato aqui há uns meses atrás, após o anúncio desse momento central de abordar os gestos da questão. E o sindicato, obviamente, tem preocupações, obviamente, com os trabalhadores da EDP, mas também com os outros. E tudo aquilo que também já fui referido, aquilo que chamamos de postos de trabalhos IEFs, que geram, aliás, à volta da central. Eu penso que, naturalmente, que nós estamos a falar de 300, 400 trabalhadores, mais as suas famílias. Estamos a falar que é certo para compensar os novos investimentos que aqui estão previstos, mas também, acreditando que estou a ver, eu acho que o último governo, que foi em 2023, há pouco o meu colega dizia que a própria central disse que nós tínhamos com o sindicato por outras circunstâncias podem eventualmente ter a própria central não está aqui. O engenheiro que irá assumir a intervenção técnica poderá sequer, por outros motivos, antecipar-se o encerramento da central, mas eu acho que é agora, neste momento, que temos que definir que garantias é que existem para estes trabalhadores, o que é que vai ser feito, e por isso é nesse sentido que nós solicitámos uma reunião à Senhora Ministra do Trabalho, que ainda não tivemos resposta, mas seguramente vamos ter, para discutir com o Governo, e achar que o Sr. Secretário de Estado, que tem um tempo para trabalho, um tempo para energia, mas que garantias é que o Governo pode trazer para estes trabalhadores. Essa é a questão fundamental. Temos no presente, ou pelo menos no futuro próximo, que medidas é que no concreto estão a ser previstas para estas centenas de trabalhadores, estas centenas de trabalhadores. Esta é a questão para nós fundamental que tem que ser discutida, que tem que ser concretizada, não deixará seguramente este fórum, que é muito importante e que está a ser dada um conjunto de informação. Mas que garantias é isso que nos preocupa, é isso que preocupa aquele hospital que já cansei, que tem a ver com subir os trabalhadores e a sua segurança nos postos de trabalho. Obrigado. Muito boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Manuel Marques, presidente, os senhores presidentes da Câmara, dizer que esta iniciativa da Organização de Trabalho do CEA é uma iniciativa muito meritória e dou os parabéns por isso. E cumprimentar os meus colegas, todos os presentes que estão nesta sala. E comecei por dizer que o desafio que o Dr. Nuno Margaranha me fez de trazer um software espetacular e que hoje não tem. Porque é central. Está onde está e onde estava ontem. E a única garantia que eu tenho é que o mercado de energia é diário. E é às 12 horas que é estabelecido o preço de venda, o preço médio de venda de energia para as próximas 24 horas. Neste momento, a única certeza que eu tenho é que a central não vai trabalhar entre as 12 horas de hoje e as 12 horas da manhã. Nada impede que se receba uma instrução. Eu convido os hábitos que tinha, acabei de ver o telemóvel para olhar o preço para amanhã. Portanto, na próxima madrugada, às 8 da manhã, 9 da manhã, a central 5 tem 4 grupos na rede nacional. Portanto, esta ideia que a central 5 fecha na primeira volta do caminho, eu peço-vos desculpa se isto é uma surpresa para alguém, mas penso que não, é a EDP ainda não deu caminho. Não está em cima da mesa o encerramento da central de 5 ou de qualquer grupo. A central de Sines funciona em São Paulo. Há uma data que foi indicada pelo Sr. Primeiro-Ministro, setembro de 2023, com certeza será respeitada, mas neste momento o meu problema, como permitam-me dizer-vos isto, como responsável primeiro aqui na central, é manter todos os colaboradores motivados e a central sendo chamada, como foi o mês de janeiro, a produzir durante 3 dias, nós cumpramos as horas, somos obrigados pela licença ambiental. E portanto, meus caros, era isto em primeiro lugar que eu gostava de partilhar connosco, referir e voltar a dizer. E a data de fecho da central, para mim, e eu peço a todos os colaboradores da central, todos sem exceção, todos os dias tenham enchimento. A central ainda não tem, pela parte da EDP, a data de baixa. Ora bom, dito isto, há uma realidade, já foi aqui muito bem indicada, que o mercado de energia, de uma forma, e isto vincula-me somente a mim, surpreendente, porque eu tenho para a obrigação acompanhar todas as evoluções que estão a acontecer no mercado. O ano passado, em cerca do mês de fevereiro de 2019, comecei a ser surpreendido com uma série de valores e indicadores que são muito importantes no mercado de energia, alterarem-se de uma forma abrupta. E a consequência disso foi que no segundo semestre de 2019 a central começou a ficar fora do mercado. Como todos nós sabemos que operando a central. E ficou fora do mercado porque perdeu ordem de mérito. É assim que a EDP nós falamos. Permitam-me utilizar o termo para toda a gente entender. Perder o ordem do mérito. O que é que isto resultou? Que a central Sagaz, Ribatejo, Lares, EDP, e não só, portanto, como sabes, a Turbogás no Porto e a central Garcente no Pego, portanto, começaram a trabalhar as horas. E a central deixou de ser tão competitiva como a TI. Quem acompanha estas coisas sabe que em 18 a Central praticamente produziu, em média produzia nos anos anteriores. Nós temos também Chabrão, BEDP, Ramiro Mexicano, Tabasco, Ziegra da Carga, e em 19 caiu para a metade da produção. E em 20 a perspectiva até onde a vista alcança, porque é mercado, e os mercados, como nós sabemos, hoje em dia são bastante voláteis, há uma série de indicadores, há constantemente constrangimentos a aparecer de diversa ordem, mas até onde a vista alcança, com as contas que fazemos, nós este ano de 2020, tudo indica que vamos produzir menos que o ano passado. Portanto, e é esta a realidade. Ora bom, tudo o que eu acabei de dizer, voltarei a referir, que a central é chamada a cumprir a sua função. Amanhã, para a semana, daqui por 6 meses, daqui por 4 meses, meus caros, quem está a trabalhar na central sabe, temos que colocar a central, isto é uma exigência que o país nos faz, dentro dos horários das, vai ser antes a frio, forçosamente, portanto, dentro das 14 horas é que somos obrigados, colocar a central de produção e colocar até 285 megawatt-hora de energia por cada um. Bom, dito isto, a central, a central é rapidamente, eu gosto de referir isto, e vocês já ouviram dizer isto várias vezes, a central Sines é muito para além da central, eu gosto de dizer que é um centro. É um centro industrial. Porquê? Porque quando ela estava a trabalhar em Calheiros, só para comentar isto, tinha a maior fábrica de gesso, portanto, de gesso no país. As cinzas, como vós bem sabereis, uma série de obras de arte e edifícios no país, Sines, a Central Sines contribuiu para fazer as paredes de botão. Muitas dessas estruturas, a célula ponte da Figueira da Foz, onde as cinzas Sines foram colocadas numa porcentagem apreciável. Portanto, tudo o que hoje em dia é chamado a economia circular, Sines também teve o seu papel. E aqui houve impactos. Houve impactos no transporte ferroviário, houve impactos nos transportes do gesso, houve impactos, uma série de impactos. E que começaram, volto a repetir, o ano passado, no segundo semestre. E que continuam. Portanto, economicamente há impactos. E eu, quem sou eu para sonegar esta evidência? Parece-me que tudo está controlado, parece-me que estes impactos são absolutamente absorvidos, portanto, porque a EDP preocupa-se em saber que os seus stakeholders são diversos, portanto, todos os parceiros perceber o que é que está a passar neste contexto, penso que estes impactos são absolutamente amortecidos sem grande destaque. Finalmente, nós trabalhamos na Central Sines, todos aqui presentes, e não só, a Central é efetivamente, sempre foi, um grande centro de trabalho, perdeu alguma expressão por trabalhar menos, porque anualmente fazemos as grandes revisões de manutenção aos grupos, portanto, este ano já não é previsível que se faça. Agora, repetir aquilo que tem sido dito à exaustão por Lourdes, por o engenheiro presidente da EDP Produção, por todas as responsabilidades maiores das empresas, que os trabalhadores não vão ser prejudicados em nada nos seus direitos. Ainda que deixou várias centrais, hoje é um dia de derrubo das centrais das chaminés de Setúbal, como vocês sabem. Portanto, a central de Setúbal encerrou, vieram muitos colegas nossos para cá assim. A central do Barreiro encerrou, a central do Carregado encerrou, não houve nenhuma perturbação maior que eu conheça. Estou perfeitamente conhecido, estou perfeitamente convencido daquilo que eu conheço, e é por isso que estou aqui a dar a cara, se não gostaria. Portanto, que não vai toda a gente ficar 100% feliz e satisfeita. Eu próprio também não irei ficar com certeza 100% satisfeito. Mas toda a responsabilidade que a EDP tem com os seus trabalhadores, com os seus contratados, vai ser cumprida sem qualquer omissão ou falha. E tudo, como é lógico e evidente, também está perspectivado. Portanto, meus caros senhoras e senhores colegas, deixem-me terminar dizendo isto, eu durmo perfeitamente tranquilo. Os tempos passados são de muito trabalho, é preciso olhar para muita coisa. Esses processos só são simples para quem não os vive diretamente. Portanto, o que está a decorrer, vai continuar o percurso a decorrer, é efetivamente caminhar para uma data e para um encerramento da central, que da parte da EDP continua a observar o mercado, ainda não determinou, e tudo será feito, portanto, respeitando as pessoas como tem de ser, não é nada de extraordinário, em primeiro lugar são as pessoas, e é assim que vai acontecer. E é isto para já que eu tenho de dizer. Antes de passar a palavra ao João Damos, que é o próximo orador, só para informar que depois de João Damos falar, nos dá início ao debate, por qual todos vocês estão convidados a participar e colocar qualquer questão que assim o entendam. João Damos. Muito boa tarde a todos. Começo por renovar o agradecimento da NCA ao conjunto de entidades colegais que estão presentes hoje, que nos fizeram partilhar as suas ideias e suas visões em relação a esta problemática. Um agradecimento especial ao Sr. Chaco, desde a primeira hora, de lançar o convite, disse sim e honra com a sua presença. Um agradecimento à Câmara Municipal por toda a disponibilização do espaço e todo o apoio que nos deu para a realização deste evento. E um agradecimento a todas as outras entidades presentes aqui nas aulas e algumas outras personalidades, às pessoas e aos trabalhadores. Aqui aos trabalhadores, um especial foco do agradecimento aos trabalhadores de Central Cines. A nossa presença aqui é nós, o sentimento de confiança e de que acreditam no que temos dado a fazer até este momento. Se mais não fosse hoje, nesta mesa, tudo aquilo que foi dito em relação aos trabalhadores, por familiares e entidades que normalmente nos seus discursos não fazem, não têm que fazer, é o resultado de um trabalho iniciado por nós em 2016, quando, das primeiras notícias, que é a central foi notícia, mediatizada, por causa de um conjunto de missões desse ano, em que colocavam como o maior emissor do país, portanto, foi aí que, em 2016, iniciámos todo este trabalho, um longo trabalho, em que reunimos diversas vezes com diversas entidades que considerámos que seriam importantes na resolução toda esta problemática, nomeadamente as entidades reguladoras, os setores de género, os setores de câmara de Cines e de Santiago, a EDP, o Secretário-Chave, portanto, um conjunto de temas que fomos fazendo ao longo destes anos, para que o problema do encerramento da central de Cines não se viesse a colocar, tivesse em conta todos aqueles que lá trabalham. E uma referência, todos aqueles que lá trabalham, por nós são mesmo todos aqueles que lá trabalham. Desde o papel central, ao sindicato, e posso dizer, de uma forma mais gente, não há vagas. Todos os filhos da gente municipal, que é no nosso posto de trabalho, cada um dentro das suas necessidades, das suas funções e com o seu peso, de responsabilidade, etc., mas somos todos trabalhadores daquela casa. Até 2019, sensivelmente, a evolução de toda esta situação foi excelente, teve sem grandes alterações. A partir de 2019, entrámos num processo que, assim, de acelerar, modificou o estado da situação e que levou aqui a preocupação que já havia da parte do sindicato que fosse potenciada e foi extremamente aumentada. Como estou a trabalhar no caso apresentado, o Luís da João Paulo já o referiu, a situação da central hoje em dia é estar com os fracos. As expectativas futuras apontam para os períodos de funcionamento, atendendo aos pacientes que o mercado, como ele já o referiu, não sejam boas. Isto leva a outra questão, como foi falado pelo custo jornal, temos já a curar, é as medidas de situação de custos que estão sendo encomendadas. Portanto, de alguma maneira, a rentabilidade central se manter agradável, digamos assim, de uma forma popular, tem algumas consequências do dia a dia, e são visíveis e são sentidas por todos aqueles que estão a trabalhar todos os dias. Depois, por outro lado, há alguns silêncios. E algumas afirmações de alto pagas, e muitas responsabilidades, nos deixam, por vezes, muitas dúvidas em relação à longevidade ou não daquela central. E tudo isto são indicadores que não nos deixam confortáveis com aquilo que é já, quanto mais com o que será amanhã. O amanhã, para quem ali trabalha, é uma incógnita. Nós não podemos dizer com isto que a central vai fechar amanhã, ou que três dias, não. É o dia a dia de quem ali trabalha, não o dia a dia de uma pessoa normal. Há algo que está no nosso consciente que nos faz pensar, pá, e amanhã o que será? Não é um ambiente confortável para os professores de trabalho. Pois, por outro lado, as notícias que saem da Comissão Social sobre os investimentos, quer no corpo, quer nos projetos transgénicos, vacinas, quer nos investimentos de aerossol, possivelmente há que poder fazer, são para nós positivos, são de facto positivos, serão talvez uma solução, mas o problema é quando é que eles se concretizam e o que é que vamos fazer até lá. Porque, como já explicaram, o ambiente da central aponta e encaminha-se o fecho e isto aqui ficou só a mim, não sei o que fez. É continuar a estar de coisas, se estão a andar, estou a continuar a minha empresa privada, a distribuir para a função do lucro, tanto no carro como no trabalho, dois assistidos, tanto os resultados não são positivos, não está certo o padrão, continua a passar. Portanto, é preciso ter e ter a responsabilidade de meter estas questões ao qual elas são. Depois, portanto, no fundo do dia, hoje está a especificar que os novos investimentos, e na nossa opinião, com eles, é fechado, com as ministérias de indústria, do trabalho, da economia, do IFP e outros, terão que agora, com os gastos esforços, porque seja possível chegar a essa amanhã. Porque se não quiser chegar lá agora, se não se pensar ali, não se trabalhar, não olhar no sentido positivo daquilo que se passou hoje, a assinatura do protocolo, é extremamente positivo, como nós vamos desenvolver. Só que, se tivermos em mente a assinatura do protocolo hoje, conflito de interesses que não está a ser mesmo nada. O protocolo ou é feito antes, ou é começado a executar agora, quando as pessoas decidam, até porque se vir alguém do terreno, pelo rim de alguém de fora, que está a ver agora, com a gente a praticar, quer fazer algo para o seu futuro, virem de interesses, fazer um plano, nessa altura não vai entrar nada, e como dizemos, ou é feito agora, ou provavelmente não vale a pena, é a realidade, ter a força. Portanto, é positivo, sim, mas desde que produz os resultados, mais vale a pena. É super legal. Outra das questões que foi falada e que teve um grande foco foi a necessidade. No óbvio de qualificação através da formação profissional de conjunto de trabalhadores em Central. Sem tem ser, temos que contar com isso. Ela tem que vir para o governo agora, não é como a nível de direitos, mas é já, é necessário. Há formas de fazer, a Central está parada. Acredito e acho que posso ter a realidade de afirmar que é que, certamente, será um receio. E não se procurar nos centros de paragem, disponibilizar tempo para que as pessoas possam ter formação, assim as entidades têm a tentativa de decidir tudo isto, de decidir a vida de quem trabalha, se juntem, conversem e se alinhem, porque outras das questões que o sindicato tem, ao falar com o resto da gente, é que todos os gestores do mundo, todos. Estão alinhados, não vimos divergências, nem vimos vocês, mas tudo está à volta, estão desenhados no mesmo. E a coisa para e não se avança. Como disse, há muito tempo, eu prefiro conversem, alinhem-se e façam-se. Porque eu acho que neste momento é o que é o que eu falo fazer. A outra questão. Olhando para os recordes de trabalhadores da Central, eu acho extremamente diversificado, quer em termos de idades, quer em termos de educações académicas, quer em termos digamos assim, do saber de cada uma daquelas funções e os saberes são interdependentes, são muitos. Temos que ter atenção e temos que ver que, possivelmente, se calhar, há uma grande franja de trabalhadores da Central que. A formação profissional que já estamos a ouvir, a aprender dados, a aprender a e as experiências, temos que ter em conta. E por isso, como o Paulo já falou, se calhar temos que olhar isto de uma forma mais abrangente e se calhar olhar para planos de reforma, fundos de desemprego, um conjunto de medidas para ser o que é, os seus objetivos, para olhar para isto de uma forma diferente daquilo que, se isto fosse um processo normal, não é um processo normal. Mas é um processo que é necessário. Nós promulgamos, tem de ser feito, mas tem de ser feito com todos, e todos têm que incluir as trabalhadoras da Central. Então, neste momento, as pessoas são agradáveis. Se olharmos para algo que está muito perto de nós, foi muito sentido por nós, e fizermos, digamos, uma perspectiva de trás. Mas há pouco tempo passámos por um período de crise e depois todos nós solidariamente contribuímos para que o país saísse dessa crise. Se isso for provocada por bancos, empresas, nós todos solidariamente andamos aqui para há um ano ou cinco e andamos e continuamos solidariamente a contribuir para que tudo isso fosse totalmente provado. Pá, sai muito mais barato, mas mesmo muito mais barato, ser solidários com todos estes trabalhadores. E acho que nos fica bem a todos e com a sociedade. Acho que é aqui. Não é que tínhamos todos os dias, é de modos. Não, algumas pessoas trabalham na central, o de 2023 já foi. E não podemos esquecer disso. Porque, como disse cá há bocado, lá trabalham com os gestores. E alguns dos gestores, o de 2023 já não foi para eles. E vou repetir um pouco, porque acho que é importante. Com as medidas que estão a ser adotadas, como instituição, dentro da nossa perspectiva, o 2023 para alguns vai ser daqui a um mês, ou dois, ou três, ou quatro. Daí o nosso apelo, o nosso esforço, para que tudo que tivesse sido feito em todos os estudos central, ou seja, em que deve ser agora, ou agora, ou depois já não quer vir. Então já não há nada. Pode vir muito dinheiro, pode vir muitos fundos, pode vir todo um novo tipo de coisas que nos alegrem, que nos deixam os cursos e tudo mais. Mas se eles não chegarem a quem efetivamente precisa deles, pá, não vale nada. Nós, o CEA, involucrado em nossa solena, não ficamos com a mesma. E hoje estamos aqui, pelo nosso empenho, e vamos continuar. Um abraço a todos. Nós não podemos ser um problema, nunca. Nós não somos um problema. Nós temos que ser uma solução. Temos que fazer parte da solução. Como sempre, desde o início, em todos os organismos, para todos os arquivos que nos recebemos, nos organismos, certamente confirmam isto que eu estou a dizer. Sempre dissemos que temos que fazer parte da solução. Iremos continuar a pensar, claro. Iremos continuar a comunicar. Iremos continuar a comunicar e divulgar com quem for necessário a nossa parte. Ele, ou seja, no fundo, temos muito mais a ser democracia, mas com sempre juntos com os trabalhadores e sempre com os trabalhadores. Thank you. Ricardo Silva. Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Silva, estou aqui em representação do Sindicato de Estivadores Nacional e da Atividade Logística. Já tive o prazer de alguns meses atrás, em Setúbal, estar com o Cláudio Santiago. Queria felicitar o Sindicato essencialmente por esta iniciativa. E queria lhe dizer assim, eu sou filho de um trabalhador, de um ex-trabalhador da EDP, para um subempreiteiro, dos escravizados da EDP, porque infelizmente a mão de obra na EDP sempre foi muito barata. Estou um bocado preocupado, até porque sou daqui de Sines, está-se a falar nos trabalhadores do carvão e eu não quero tirar aqui o foco dos trabalhadores da central da EDP, que são à volta de 400, ou não sei. Eu queria juntar aqui também os trabalhadores do carvão, que fazem parte da atividade portuária, como o Presidente já falou há pouco. Quando estamos a falar nos trabalhadores da EDP, se calhar teremos que inserir este também do carvão. E o Sindicato de Estivadores, há cerca de dois meses ou três, tentar fazer alguma coisa, até mesmo a nível do Governo, tentar perceber o que é que se vai passar aqui com os trabalhadores do carvão. Volto a dizer, eu não quero tirar o foco dos trabalhadores da EDP, que já percebi que estão aqui vindo hoje, mas o Sindicato de Estivadores está disponível para trabalhar junto com o CIEAP, acho que até já tínhamos manifestado essa situação, para perceber o que é que vai acontecer também aos trabalhadores do carvão. Estamos a falar diretamente no carvão, cerca de 40 e tal trabalhadores, mais a manutenção, e pronto. Essa era a minha questão, esta pergunta vai diretamente para o Presidente da Câmara, o Secretário de Estado e o representante da EDP. Tentar perceber, porque a EDP também tem participação na EDP, na Empresa de Trabalho Portuário, tentar perceber o que é que vai acontecer a estes trabalhadores da manutenção do carvão, os próprios estivadores. Volto a dizer que não tiramos foco aos trabalhadores que trabalham na central da EDP. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Depois vamos juntar duas ou três questões, depois passaremos aos oradores para dar a resposta, também, se não se importa. Toma a palavra Bruno Candeias. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de saudar o sindicato por esta iniciativa, que é uma iniciativa, apesar de tudo sindical, mas que decidiu abrir o debate e este debate desta importância à sociedade civil, ao governo, às autarquias, à própria EDP. E, portanto, só por isso e por estarmos aqui, e acho que é uma aposta ganha, parabéns ao sindicato. Temos aqui um problema. O encerramento da central está dado como certo para 2023, portanto, penso eu que devo de acreditar nas notícias que vou ouvindo. Ao contrário daquilo que também o Sr. João Amaral, da EDP, aqui disse, que não tem, a própria EDP não tem uma data definida, portanto, dependerá, presumo eu, de questões económicas e de rentabilização do lucro para a própria empresa e, portanto, até posso depreender que fecha já daqui a 6 meses, por exemplo, ou um mês. Portanto, essa indefinição pode ser mais cedo também, não quer dizer que seja mais tarde, o que ainda pode ser mais preocupante. E, portanto, penso que esta discussão não devemos fazê-la em círculo fechado, como também tenho ouvido, e a sociedade civil pronuncia-se de várias formas, e, portanto, há quem faça esta discussão em círculo fechado, se a central ainda é necessária, se vamos ter capacidade de abastecimento ao sul, bom, uma série de fatores técnicos que me parece que estão ultrapassados e que devemos mentalizar que, de facto, a central vai encerrar. Penso eu que seja e é um contributo importante para a descarbonização da economia e para o combate às alterações climáticas, penso que isso todos nós compreendemos, mas, sendo este um passo importante e mediatizado por todo o país como uma medida de transição energética, não devemos falhar. Não podemos falhar e não podemos falhar com os trabalhadores, porque toda esta transição só se faz com a motivação dos trabalhadores e com os trabalhadores deste lado. Portanto, se errarmos nas soluções, podemos ter inquinado todo um processo de transição energética que se quer com as pessoas e com os trabalhadores, porque só há justiça climática com justiça social. Este encerramento é um encerramento com forte impacto social e económico na nossa região. por vários fatores. Abrange cerca de 400 trabalhadores, sejam eles da EDP, sejam eles do Porto, do Terminal do Carvão, seja a senhora da limpeza, ou seja o pessoal da manutenção, ou sejam outros trabalhadores, da portaria, etc. Portanto, cerca de 400 trabalhadores, as suas famílias e toda a economia local que advém tanto da rentabilização e dos salários dessas pessoas. Portanto, o impacto é forte. Muitos deles, numa situação de precarização e de empresas que não são da EDP, recurso ao outsourcing, que foi uma prática da empresa ao longo dos últimos anos, que reduziu o seu quadro de forma brutal, recorrendo ao trabalho de outsourcing e, portanto, neste momento, até descarta uma responsabilização direta sobre os trabalhadores que poderiam ser do seu quadro e são de empresas subcontratadas. E, portanto, esta é toda uma prática laboral de destruição de direitos e daquilo que devem ser as garantias dos trabalhadores também, que devem ser analisadas nesta situação em concreto. Portanto, o Governo tem sido questionado sobre estas temáticas, sobre que medidas concretas tomar e que garantias efetivas para os trabalhadores têm, mas para todos, e não podemos deixar nenhum trabalhador de fora, e acena com propostas vagas. Talvez um investimento no hidrogênio verde, talvez um investimento numa fábrica de baterias, talvez a possibilidade de requalificar alguns trabalhadores. Bom, isto é tudo muito vago. Nós queremos é respostas concretas, que se comprometam com cada um dos trabalhadores, e não só para a garantia do seu posto de trabalho, mas que garantam os direitos que eles já têm hoje. Muitos deles querem garantir o mesmo salário, por ter uma vida em função do salário que já ganham hoje, e, portanto, podem vir a perder qualidade de vida com apenas um emprego. Portanto, isto não basta empregos, basta analisar e fazer um estudo pormenorizado de cada trabalhador e, portanto, a sua requalificação tem que ser feita de forma mais abrangente do que propriamente assinar com os trabalhos. Porquê? Porque nós dizemos assim, bom, vai haver 1000 postos de trabalho. O Secretário de Estado falou dessa questão. 1000 postos de trabalho. Trabalham lá 400. À partida estaria resolvido, mas não está. E até porque o que nos dizem é os trabalhadores vão ficar reféns da lógica do mercado de trabalho, da predação do mercado de trabalho. Portanto, vai haver trabalho disponível, as pessoas concorrem a um trabalho e podem nem o ter. E, portanto, desse ponto de vista, querem-se aqui hoje, olhos nos olhos, respostas concretas para estas pessoas que dependem dos seus trabalhos. Obrigado. Neste momento, toma a palavra a Rui Olímpio. Boa tarde. Bom, eu vou começar a fazer a abordagem deste tema de uma forma crítica. Antes de fazer a abordagem deste tema, eu quero introduzir-me que é a nota para a NQS. Como certamente está a falar um pouco que está a passar, aponta para a fundação deste sindicato, o 26 de abril, então, importa aqui lançar que esta fundação, que esta criação do sindicato é uma criação do sindicato sem agenda política ou partidária, é uma criação do sindicato sem satisfação ou objetivo de satisfazer outras pretensões que não apenas a defesa dos reais interesses dos trabalhadores. Dito isto, eu quero começar a dizer assim, cada um de nós que está nesta sala é fruto de um processo de socialização. E esse processo de socialização deve ser visto como um processo de início em que cada um de nós aprende os seus papéis especiais, aprende a fazer novos, aprendemos a deixar de ser passivos às esperas e problemas. Aprendemos a conceber e a assumir papéis especiais no curso de liberação social, ou seja, ganhamos liberdade social. Embora a pluralidade da entidades sociais, como nós, aqui ao longo do dia, seja de pensão ou fins, uma imitar e não conseguimos vivos como nós, vocês vivos. E nesta sala, estão hoje, segundo a crise, segundo a gente que está, está perante essa condição. Uns na condição de agir em conflito, da condição de trabalhadores e trabalhadores, outros enquanto sindicalistas, outros enquanto chefes de família, outros até enquanto empregadores, enfim, uma panóplia de situações. Dito isto, importa dizer que, enquanto estrutura, seríamos, já há algum tempo, que nos iríamos esperar aqui, nos Estados com um problema global social que é assim. Iniciámos o caminho e acessámos conversas com as entidades que já estão aqui, que eu já fui, e sobre os quais, e em relação aos quais, pouco mais a acrescentar. Isso é um fato que, na maior parte delas, não entrámos, não encontrámos em dados nas confusões, algumas encontrámos incertezas. E, curiosamente, isto tem servido, porque é um fórum para ter ideias, as maiores incertezas que encontrámos foram na EDP. E, desde logo, a quando a organização da primeira reunião com o nosso secretário de Estado, Dr. Sanches, não consigo, não é? Conselho de assessor, nos apontou uma data da Assembleia Central de Sintes de 2030. E 15 dias depois desta reunião, o regime do IGC dizia que era de 2025. Isto foi de 2019. E então alguém perguntou que é que se fazia olhar o tempo e ficar as pessoas. Bom, mas importa agora questionar. Importa questionar colocando o dedo a alguns filhos. E eu, para quem pudesse, estava com o segundo politicamente correto. E então eu vou começar a questionar assim. O que é que se faz? Senhores fiscais, o que é que se faz às pessoas, nomeadamente às pessoas, ou só assim, que durante, em alguns casos, mais de 25 anos, satisfizeram os desejos e as vontades da EDP e condições precárias, que neste momento vêem, faço a expressão súbita da atrás, neste momento se vêem com uma inúmera condição descartável e até de insegurança e, portanto, têm a ver o futuro que se aproxima. Sabemos nós que está no governo que o plano tão propagandeado que o plano de hidrogênio não vai, em regime normal, em necessidade de conselhos cidadãos, não vai absorver nem um quinto das pessoas que estão a ser conselhos. E é até que se vai ver se interessa a natural afirmação de tantas outras. Mas estamos a ver o plano de futuro das pessoas a ser conselhos, nomeadamente o outsourcing. Estamos a ser objetivos. E o que aconteceu? Portanto, sendo certo que o hidrogênio não vai absorver esta gente toda, eu queria questionar mais uma vez o Sr. Secretário de Estado se o protocolo que eu vou ser assinado agora ali é, como dizia há bocado nos mandantes, é um protocolo com objetivos bem definidos, ou seja, para começar a ser assessorado, para começar a formar pessoas, e se nós estamos para mais um protocolo que contém um protocolo de formação, mais novíssimo do que, enfim, o que ocupar as pessoas e para essa vida de viver os serviços de desemprego. Para terminar, porque o bolso vou respeitar e compreender, eu deixo as questões que elas já passaram ali e agora passaram. Que consequências sociais enormes, que futuro para os trabalhadores e que alternativas. E estas questões vêm de aquilo que eu quero dizer, portanto. As novas indústrias a implementar e a implantar não absorvem diretamente todos os trabalhadores, a transição é no imediato. E vamos ver, é no imediato, ou seja, no imediato, a Assembleia Central. Né? Posso ser um diretor de serviço, posso ser um diretor de serviço. Ou seja, eu, quando eu tenho que falar da Central, nunca vivo e nunca assisti a um regime de trabalho, são regimes de relações. Eu confesso que em Paris, quando há que chegar lá às 8 da manhã, ou às 4 da tarde, ou à meia-noite, saber que vai começar a dormir por horas, acho que é o mesmo, ou seja, nada. E acima de tudo, com a minha infecção, se saber o que acontece é amanhã, eu daqui 2 vezes, eu daqui 6 vezes. Quem é que me espera? Obrigado. Talvez para melhor funcionamento, vou dar agora a palavra aos oradores para responder às questões colocadas e depois de seguida voltamos a dar a palavra ao público para continuar e depois tomará a palavra a Eugénia para a vossa assistência. Santa Bárbara, peço desculpa. Que os oradores têm lá a resposta. Vou só deixar por aqui um verso relativamente ao advogado do Egito. O Egito tem acompanhado de perto do Irmão para chegar aqui e ter ingresso. Aliás, devo-me dizer que os tribunais que se arrastaram no conhecimento se calhar o anterior de todo o mandato dos parlamentos. E há aqui um dado que também é absolutamente decisivo. É que nós, para além de sermos um parceiro-chave, somos apenas um parceiro. Ou seja, há muitos outros que têm um papel muito mais importante, como o governo, como o PNDP, mas temos feito o nosso trabalho. E sobre diretamente à questão publicada. Nós tivemos o cuidado de unir com o Sindicato dos Criadores. Se essa reunião já tínhamos lá no Ministro do Conselho, já tínhamos os dois administradores. E a Comissão do Conselho está a trabalhar para encontrar uma solução para estes trabalhadores, independentemente da forma como será essa solução, anunciando, obviamente, com o Código de Sinos, mas há muitas possibilidades para a Câmara Regional, realmente, se os administradores querem feliz, chegar a alguma coisa, para o jogo. Relativamente à questão do Bruno, que colocou relativamente. Os investimentos, eu não sei se as pessoas têm noção, talvez o secretário da Rosa do Rio, mas têm noção dos investimentos que são investimentos já em fase de execução. Vale, a construção, a ampliação do novo terminal 21 vai possibilitar um aumento da sua capacidade. E aumenta a capacidade do terminal, naturalmente, que a PSA. Todos os autores vão mais trabalhadores. Portanto, não é um futuro por prazo, é um futuro imediato. É só o RK e seguramente vai ter, essa empresa vai ter a possibilidade de contratar muita mão de obra que é necessário no nosso conselho e no só. Os outros investimentos falados, provavelmente alguém do Alcoa, que a gestão é só, é um investimento que a própria empresa irá seguir nos próximos meses, é um investimento importante, a própria empresa está neste momento. Podem estar no ponto de vista de pessoal e, naturalmente, esse também é um dado importante numa lógica de só ter alguma parte dos trabalhadores que estão aqui em casa. Mas há todo um conjunto de investimentos que estão a acontecer neste momento, e eu há pouco, não sei se liga, mas estão no caso do Marinho, e a possibilidade de virem para a zona industrial, para a Zil, sim, várias empresas relacionadas com isso, com essa parte do carro submarino, são certamente também um dado importante, uma vez que estamos a falar de grandes empresas mundiais, não estou a falar em ficção, estou a falar em casos concretos que estão a acontecer no momento. Há pouco, o engenheiro João estava a falar da questão do gesso, por exemplo, uma empresa que se instalou há alguns anos nas ilhas e que utiliza uma parte do gesso fornecido pelo Central Operador de Termoelétrica, e agora, uma vez que não tem que já encontrar gesso através do Bolsinho, vai criar uma nova empresa para aproveitar uma matéria que nós temos aqui, que é a pedra, que criar uma rocha e naturalmente irá absorver mais de 40 trabalhadores. Portanto, estou a falar de casos concretos que irão acontecer nos próximos tempos. Relativamente ao hidrogênio, não sei se as pessoas têm noção do que é que está aqui em causa. Eu não estou a dizer que é um dado que existe, vai acontecer, mas os contatos que temos tido com o governo, mas também com a empresa ou com os possíveis investidores, dão-se uma perspectiva completamente diferente de quem não tem conhecimento desta matéria. É, de facto, um grande investimento, se acontecer. Nós tivemos a possibilidade de reunir já com os investidores e a própria município de Sanhano, que seja também, e só uma central fotovoltaica necessária ocupará cerca de 1000 hectares. Naturalmente, em cima, não temos terrenos para isto, para vocês também, para vocês, Sanhano, que eu sei. Portanto, são muitos grandes investimentos, mas, obviamente, estamos a acompanhar, a última palavra será sempre do governo, eventualmente passado pelo governo, se quiser estar a falar para a palavra. Muito obrigado. Foi dito por várias pessoas, pelo Egílio e não só, que isto tem que se começar já hoje, tem que começar já em várias coisas. Eu vou amanhã a Bruxelas, onde irei seguir imediatamente para a Estrela, onde vou me comprar com um consórcio holandês que irá investir em si. E, portanto, agora quero dizer aqui que o Bruno Candeias, representante do Lógico, que é bem, dizer, vai, não é fácil. Só que eu não minto com os trabalhadores. Eu não tenho que dizer, vai ser no dia 27 de setembro deste ano, é primeiro, eu sou único. Portanto, se quiser ser vago, lamento, mas não posso ser mais concreto. Agora, trabalhas todos os dias. Para dizer assim, mas aquilo que poderá ser um gerais, os gestos investigados do país da Vinci da Brasil não tem dúvida nenhuma. E ao contrário que foi dito pelo Rui, não é um grande, é muito mais inteiro que o projeto de energia que vai ter seguido para a central hidroelétrica. Mas muito mais. Nós estamos a falar de investimento em fotovoltaica, em pouco emprego, só que em emprego de produção, de cerca de 1 GW, são mais de 1000 hectares. Mas o principal é a unidade industrial de produção de hidrogênio, que é só depois de ter a unidade industrial de transformação de partida da cidade, usar do mar em hidrogênio, e depois um conjunto de empresas de indústrias associadas. O projeto de Sines inclui a produção significativa da cidade, a produção significativa de hidrogênio e depois todas as infraestruturas. Quer para a injeção da rede de gás natural, que é a construção de compressores, de operação de um conjunto de infraestruturas na parte da rede de gás natural, quer depois na infraestrutura. Eu vou à Holanda porque este é um projeto promovido pelo governo de Portugal e pelo governo da Holanda, porque a Holanda precisa de comprar grandes quantidades de energia verde e comprá-las a partir de vários postos, mas também isso também é necessário a partir de Sines. E podem ter a certeza que se implicar um conjunto de infraestruturas, portanto, quer de tal alcanho, quer uma operação, quer uma construção, quer uma operação dessas infraestruturas, quer um produzimento ao nível de estimadores, vamos ter que exportar os sinos. Estamos mesmo a falar de volumes de emprego que não têm comparação com a central hidroelétrica de Sines. Isso pode escrever o que eu estou a dizer. Agora, garanto com 100% de certeza, não, mas garanto com uma vaníssima certeza, que é esse suposto que todos os dias o governo trabalha. Nós não reunimos, nós não vamos de propósito à Estrela, com o governo holandês e com um conjunto de grandes empresas na área do shipment e do consumo de hidrogênio, né? Em Estrela, nós trabalhamos aqui com coisas vagas. Nós estamos a trabalhar com coisas muito concretas. Podemos dar a certeza e as garantias possíveis. Eu não mando nenhuma das empresas que estão envolvidas neste projeto, mas, com tudo o que temos hoje em cima da mesa, para trabalharmos as quatro empresas em Portugal e com a banda de 54, é elevada, com uma elevadíssima certeza de que isto não irá acontecer em Sines. Será a dimensão toda do ano zero? Claro que não. Será um investimento gradual, será um espaço, vai começar a mais pequeno e irá crescer. Mas o nosso objetivo é até 2030 termos aqui, de facto, um grande complexo industrial numa área fundamental para a economia europeia e alguns países para o Estado e para o qual o nosso país tem condições únicas e sim, mas em particular tem condições únicas nessa matéria. O fator crítico de sucesso para a produção de hidrogênio verde é a disponibilidade abundante de sol. Portugal é o melhor país da Europa para sol. A segunda, o fator crítico de sucesso é um porto de águas profundas, com um conjunto de infraestruturas onde o hidrogênio possa ser exportado. Sines tem essa valência. Disponibilidade da água do mar, pode também ser usada para a sinalização, pode ser usada para a água do mar. Tem que ter perto infraestruturas da rede de gás natural. Entrada do gás natural à luz, nas favelas, é em Sines. E, portanto, se distinguirmos todas as condições, mais algumas, que é para a sua competitividade climatérica, digamos assim, para a proximidade da cidade, quer depois características físicas concretas do corpo das águas profundas, quer depois características que foi aqui que se instalou o corpo de entrada de GNL, até aqui, em Sines, por todas as razões, mais algumas, que de facto nós podemos chegar para a questão de chegar. Portanto, não é vago na medida em que não se fica ninguém a ninguém, portanto, digo que acredito verdadeiramente que vai acontecer, trabalho todos os dias para que isto aconteça. Não posso dar garantia 100%, não, mas dou uma garantia bastante elevada de que este investimento vai acontecer. As empresas são próprias empenhadas, são várias empresas portuguesas, empresas holandesas que irão participar do investimento. Terá investimentos na parte elétrica e investimentos no acompanhamento industrial de produção de hoje. E investimentos sobre todas as infraestruturas de compressão, de inflação e depois de transporte, seja por injeção de energia natural, seja por exploração de navio, sim, é mesmo um grande projeto. Industrial, nós temos plenamente convictos de que Portugal tem capacidade de o desenvolver e que sim, tem características únicas, não só em Portugal, mas na Europa, para ser um polo onde esta competitividade existe, pode ser aproveitada, e portanto, nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para pôr, quando mais seja possível, no terreno estes investimentos, que já é a vida que eu posso começar a desenvolver-se a partir de 2021. E a única garantia que eu posso dar é que nós trabalhamos todos os dias e acredito que é mesmo uma prioridade para nós, consideramos que será um gesto importante para o país. Essas são as garantias que nós podemos ter nas condições lá, mas isto não é vago, mas se a gente fala por aí, nós costumamos trabalhar nisso a sério, com a realidade. Foi dito que não podemos falar dos trabalhadores, falhar dos trabalhadores e só acho que isso é verdade, porque isso está por um concordo inteiramente. Concordo inteiramente. E é por isso que nós estamos a fazer o que estamos a fazer. E por isso é que eu sou sociedade estável nos dias, sou sociedade estável e tenho, portanto, obviamente, garantia aqui algumas mensagens em nome da sociedade estável do trabalho, até depois para os próprios, onde falaram nós também temos sempre que este ou outros sindicatos que querem audiência em termos de medida possível, recebê-lo imediatamente. Aliás, como qualquer que está de falta de atenção ao facto do governo, e obviamente começaremos a trabalhar, não é daqui a dois meses, já estávamos a trabalhar e ainda sequer agora estamos a dar, na medida possível, resposta a todas as inquietações. A nossa preocupação da Secretaria de Estado da Energia, que tem obviamente um papel diferente da Secretaria de Estado do Trabalho, instrumentos de intervenção de eventos, a minha preocupação com a Secretaria de Estado da Energia, a preocupação do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, é mostrar a estes trabalhadores e às regiões que são afetadas que os planos de transição em marcha e os próximos dois anos podem ser anos de oportunidade e fazer tudo para que essas oportunidades se realizem. Outras questões, eu não poderia responder diretamente por elas, mas elas existem na lei e, obviamente, que o Ministério do Trabalho dará a maior atenção de questões de subsídios de emprego, pensões de reformas antecipadas, dá toda uma bateria de medidas que existem na lei e que são sempre mobilizadas em situação da empresa, que certamente existirão. E nós trabalharemos em sociedade de atuação com as estruturas que representam os trabalhadores, com o Ministério do Trabalho e a nossa área, para assegurar as necessidades que são atingidas e, obviamente, as medidas são diferentes da empresa. Obviamente que há trabalhadores que, muito positivamente, esperam e serão para a formação da área. Os trabalhadores que eu queria dar, se calhar não é, portanto, obviamente que cada caso é um caso e o governo não chegará em várias frentes, mas posso deixar a garantia que será, já está a agir, intensificar a ação e não fazer a falar de coisas mais grandes para a comunicação. Essa garantia que eu posso dar é a última. Colocadas as respostas às questões colocadas, só ia pedir aqui à Eugénia um bocadinho para dar-lhe a palavra do Arte-Faria para poderem fazer o esclarecimento do que se vai fazer com o governo, que é da próxima. Próximo. Não. Para estudar a peça. Aliás, sou de Porto de Sines, mas é completo. Muito obrigado a todos. Também tinha a vez para dar, digamos, um bocadinho de desenvolvimento daquilo que já dito pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Presidente da Câmara, mas é extremamente importante perceber-se qual é o papel do Porto Sines sempre numa relação com o movimento sindical desde a primeira hora. E é extremamente importante perceber-se que sempre que houve notícias relativamente ao relacionamento sindical, nós sabíamos que uma das questões fundamentais que nós temos é salvaguardar a concessão, ou os centros da concessão, que também tem quatro salários concretamente do chamado TMS de Porto Sines. Esse aspecto foi fundamental e nunca foi consultado as costas. Pelo contrário, nós temos sempre abertura, ouvimos sempre o movimento sindical e vários sindicalistas que aqui estão, foram seguidos por nós e pela Câmara, exatamente nesse sentido. E de forma muito simples, apesar da concessão, em termos normais, poder terminar, no mesmo momento, aproximadamente no mesmo momento em que for encerrada a central, o que é facto é que nós estamos a trabalhar. Neste momento, com o próprio concessionário, para eventualmente existir uma negociação da própria concessão, para dar outro objetivo e outro objeto necessariamente sobre o que vão for suprimido, necessariamente o objeto terá que ser diferente e ser computado, e simultaneamente aproveitar a situação para perceber qual é o número de negociações que vem em causa, de forma naturalmente para lhes dar a mesma capacidade de emprego. Numa futura situação, numa negociação, numa nova concessão, ou seja, como for. E este aspecto é fundamental, porque nós não só temos jurídico no campo, temos jurídico também com o Porto-Sines, temos jurídico com os trabalhadores e estamos numa posição de tal maneira para salvaguardar o que se dirá em 2023. E portanto, o desafio que é feito, ou foi feito aqui, relativamente à questão de 2023, para nós, podemos trabalhar já no sentido de garantir aquilo que é uma das consequências do encerramento da central, que é a alteração do objeto da concessão e dar-lhe uma nova vida, dar-lhe um novo ciclo, conseguir novos mercados e com uma perspectiva nova, mas mantendo naturalmente os postos de trabalho. E aumentando, se possível. O segundo aspecto que eu gostava de chamar a atenção, e que o Sr. Secretário está também a falar pouco, tem a ver com a questão das condições de Porto-Sines para a questão do hidrogênio. Eu lembro que neste momento, não sabia, mas não é se o Estado sabe disto vai à Holanda, há menos de 8 dias, o Porto de Rotterdam fez solicitosmente uma informação para fazer um investimento enorme na caixa de hidrogênio. E que necessariamente, uma das coisas que nós temos e que eles não têm é o sol. Portanto, é o próprio Porto de Rotterdam a dizer que necessita de importar hidrogênio verde dos países do sul. Ora, na imagem que temos, porque eu vou ser o secretário de Estado, não só está bem na Holanda, como também está bem, porque o Porto de Rotterdam é o maior porto da Europa e que necessariamente vai gostar. Finalmente, nós temos a experiência da energia também relativamente à exportação. E esta necessariamente podemos aproveitar não só como porta de entrada, como também porta de saída, tal que vamos produzir aqui. É com esta perspectiva que eu vos deixo e também uma perspectiva sendo certa. Porque sim, já que é esse particular, para ser as portas abertas, quer às empresas, quer ao próprio movimento sindical, para garantir desenvolver, utilizar um sítio de desenvolvimento por Sines e para os Sines. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Olá, vou falar a todos. Também gostaria de saudar a esse tipo de sindicatos. Já conhecemos a todos os géneros, está a questão de reforçar. Gostaria de começar com uma dúvida que eu fiquei na exposição do Presidente da Câmara de Sines relativamente à possibilidade de haver uma reconversão da central termoelétrica. Não percebi bem essa questão, portanto gostaria que explicasse melhor e de saber se efetivamente a central vai encerrar ou se há a possibilidade de reforçar um e para quê? Qual seria essa possibilidade? Em segundo lugar, gostaria também de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, portanto, também referiu-se na sua intervenção inicial, que há um panorama para Sines, portanto, há um plano para Sines em termos de, ou na área de energia. E eu gostaria de que, portanto, que explorasse, que explicasse melhor, portanto, efetivamente, qual é o plano do Governo para Sines, tendo como metas de 2030 e 2050, porque tem a ver com os métodos de estabilização da economia portuguesa e qual é o papel que Sines tem nesse plano. Gostaria também de reforçar aqui algumas ideias que já foram referidas, principalmente para todos os sindicalistas e para todos os componentes aqui na sala, que é, de facto, que este processo deve ser exemplar. Deve ser exemplar e são possíveis respostas, talvez respostas um bocadinho mais concretas e rápidas, porque não havendo uma data de encerramento factual a um limite para ser encerrada a central, portanto, não há nenhum compromisso de dados. Portanto, se a EDP encerrar a 26 meses, não há garantia de que os dados sejam superados com a sua máxima, porque apenas desses, eu penso que só 650 dados para os dados da empresa, o que é que acontece aos outros 250 se a EDP eventualmente decidir encerrar a 26 meses, em um ano. Portanto, é nesse sentido que é dito que, apesar das duas intenções, não há respostas objetivas e claras. E também gostaria de dizer que, portanto, que é aquilo da questão que é de facto tomar precarências. Todos estes instrumentos que são aqui anunciados fazem sentido que se olhem para os dos nossos tamanhos de trabalho em SINS, conceberam a CDP e todas as outras empresas de SINS, que é o caso do Mercadal. E referiria à coordenadora Ana Guta, exatamente por causa dos problemas que têm e da precarização do seu trabalho e da forma como a empresa está a tratar. Acho que vale a pena também deixar aqui essa nota e referir que quer, e bom, posso falar por mim, mas também para as pessoas que conheço, que estamos os chineses. E a comunidade está a assinar e os trabalhadores de central. Estaremos aqui para dar apoio como necessário e o Alentejo Geral para o Movimento também, portanto, também a indústria de sociedade está a dar apoio como necessário, porque SINS está a ganhar o Alentejo de Fóssil, portanto, em cartão de retorno e gás, estamos em fase de transição e nós foi um plano que foi feito para SINS há muitos anos, foi este. E agora também temos uma resposta, também temos um plano para que tenhamos um futuro mais visível a nós, todos enquanto comunidade. Contra a exploração industrial na costa, estamos de acordo e defendemos a transição, a necessidade de transição energética. Para que fique claro. Mas agora há aqui duas questões que eu quero enfocar, e não quero demorar muito, obviamente, que é a questão concreta. A central vai encerrar. Aliás, o Danas há bocado foi cru, mas incisivo nesta questão. Vai ser, agora é mais ano, mas não é mais mês, ano e mês. E arrasta com esse encerramento uma questão de problemas que, para as vossas instituições, estão previamente resolvidos. Só não me tem feito o que o Sr. Secretário está a dizer, que o Governo não tem a ver com isto. Tem. Não é só a EDP que vai decidir e vai fazer, porque eu tenho muitas dúvidas sobre as boas ou sobre as graças e recomendações destas empresas, particularmente desta empresa privada. Tenho dúvidas, mas há de haver alguém com poder, nomeadamente, concretamente, os sindicatos e o Governo, que obriguem estas entidades a cumprirem os seus deveres, de garantir os direitos dos trabalhadores e dos outros, dos colaboradores, e também de outras coisas, nomeadamente dos portos, do Porto de Carvão. A segunda questão, nesta primeira questão, o Sr. Deputado Miranda, que há muitos postos de trabalho de grande. Eu pensava que eram relativamente poucos. Mas vamos ver quantos trabalhadores têm esta central a concretizar-se e devem ser trabalhadores qualificados. Já se falou do trabalho precário, que é uma chaga do nosso país e também o bem sim, e é uma vergonha, sob o ponto de vista e humano, é a precariedade nestas situações de empresas. E as segundas empresas, o outsourcing e tudo isso, a mim me incomoda como pessoa. E com a responsabilidade que eu tenho. Portanto, criar emprego com direitos de emprego qualificado. Nesta questão concreta ainda, a questão relevante é a área ocupada pelos painéis solares. Onde é que eles ficam? O nosso conselho é pequeno, tem a área já definida e outra definida, eu espero, para a instalação de indústrias e de atividades logísticas, que devem ser preservadas, e, portanto, a área, o Presidente da Câmara também não explicou, mas com certeza que deve ter já perguntado onde é que se instala. Em que áreas, em que terrenos é que se instalam os painéis e a implicação que isso tem. Bom, agora a segunda questão estratégica. Previsão, e também já foi feito, falávamos sempre da Câmara. E está a ser discutido em Sines, embora ainda não de uma forma alargada, como devia ser. Expansão dos painéis. Esta, para mim, é a chave do futuro. A chave do desenvolvimento de Sines está na área portuária e na área industrial. Mas, prioritariamente, para a prova portuária, dar apoio às indústrias. Com esta expansão dos terminais, é obrigatório, é imperativo, as boas acessibilidades ferroviárias e rodoviárias. E eu não estava nessa apresentação, estava no governo, e nós precisamos que este novo porto seja competitivo. Que seja competitivo com os portos sul-americanos ou Marrocos e que seja um grande porto criador, atrativo de empresas, que não seja no ciclo do carbono, da energia fóssil, estamos já saturados com isso. O futuro será outras indústrias, com mais produção e menos impacto no meio ambiente e também a reconversão do terminal. O Porto Sines precisa, no meu entender, eu não quero ser aqui abusivo, de uma revisão do plano estratégico. Isto é, ou encerrar-se aquela central, ou expandir-se o terminal 21, que eu espero que se expanda por triplo, isto é, na galonia, e em consequência criar com um forte trabalho relevante, que aquele porto de carvão acaba. O carvão ali é um cancro para os equipamentos, para a saúde dos trabalhadores e também para o meio ambiente. E assim como o depósito de enxofre, que não faz sentido daquela forma. E portanto, se transforma num grande porto, qualificado, atrativo e mantém constrangimentos outras atividades por via de fontes de poluição ali naquela estrutura. Estas são questões importantes e interligadas. E, entretanto, ter em conta também os impactos na cidade, não só da cidade. Está-se a falar agora por via da expansão da cadeia, que é um problema que temos e que deve ser resolvido, mas de desenvolver a cidade, de também impactos produzidos em São Carlos, que tem em outras áreas, isto é, que este complexo, que é nacional e tem de ser benéfico para a população de Sines, para a população da envolvente, em termos de trabalho e em termos de ambiente e em termos de atratividade para outras empresas, esta é a minha mensagem e a minha preocupação. E, de facto, não é preciso fazer declarações proclamatórias, mas nós estamos solidários com isto tudo e não patronamos nem fiquemos quietos se não houverem soluções justas através da participação dos sindicatos, trabalhadores e de outras estruturas democráticas para os problemas que isto tudo envolve em Serras. Tenho esperança que as coisas se resolvam bem, embora não embarquem-se em soluções ou em peças ilusórias. Muito obrigado. Muito obrigado. Toma a palavra Renato Pequenas e depois de seguida passaremos a nível de esforço ao prático. Boa tarde a todos, parabéns aos intervenientes. Se puder falar do seu livro, dá um jeito que eu tenho, mas neste caso torna-se uma visão. O que há a acrescentar e querendo ser o mais sintético possível, uma vez que já há muito aqui foi dito, a minha questão prende-se no seguinte: os representantes todos que temos aqui presentes, câmaras municipais, governo, sindicatos, é importante, e se calhar é quase obrigatório irmos um pouco mais à frente do que a lei nos permite e fazer um pouco, defender um pouco os trabalhadores e as famílias, que é o que interessa aqui neste caso. Eu vim ao fórum diria encerramento da central, e aquilo que eu vejo aqui é importante: o litoral alentejano já deu tanto ao país, que é necessário qualificar as pessoas, é importante o que foi assinado. Formar as pessoas, diz que por vezes não chega, se calhar é preciso, nas assinaturas, os protocolos, quando as empresas chegam realmente para se implementar em Sines, se calhar é necessário que seja posta uma percentagem que devem estes trabalhadores que agora vão ficar sem trabalho e que muitos já deram à energia e ao país, se calhar é necessário que as empresas sejam obrigadas a meter uma percentagem dos trabalhadores que vão ficar sem trabalho. E com tanto investimento que vai haver, falamos em terminal, falamos em hidrogênio, falamos, se calhar, de uma pequena percentagem obrigatória de todas essas empresas, faria com que todos os trabalhadores fossem absorvidos e o impacto que teria nas famílias seria quase zero. Tenho dito, é só esta parte que é acrescentar. Vou passar à mesa para responder. Yeah. gostaria, é conhecedor que eu gostaria, só quando não é possível, não é possível, portanto, não vou medir, e a informação de direitos da EAD é que não é possível a transmissão da central. A central será deputada em um lugar da central, e a logística é construída da unidade industrial de servidor orgânico ao Estado Central, a presença de algumas infraestruturas, nomeadamente a ligação à rede, e a central de margem do mar. Mas esse foi um desafio e no qual o governo surgiu, temos um governo que não pode fazer aquilo que não é possível, nem forçar condições que não são tecnicamente viáveis, claro que é quase que construir uma nova central, outras não, são adaptações para nos tentar chegar a dizer que é possível, na Sines, não é. Mas o papel de Sines, isto o Sines nasceu, obviamente, também em Portugal, não é? Tem papel de parte. Do mar, parte das infraestruturas, falamos da parte concreta da energia, que falando da energia, serve-se para todas as áreas. Se perceberem que a grande mudança na política energética europeia no último ano, no ano de 2019, foi o hidrogênio. E porquê? Porque os planos originais da União Europeia, e que são mudanças diretivas, para transpor, assentavam, faziam e preparavam a transição energética e a eletrificação através do mar. Portanto, esta era a via única para a estabilização da economia, era uma via 100% elétrica e, portanto, tudo não fosse a cidade renovável, seria a água. Fosse o carvão, fosse o gás, agora durante mais tempo, mas tudo seria a base, portanto, no horizonte de 2050, a única só teríamos praticamente, não é só, mas em grande medida, a cidade. Desde a Europa, percebeu que é mais barato, é ambientalmente mais sustentável. A complementaridade entre a eletricidade e hidrogênio, por várias razões, não há agora muita cidade, sobretudo quem trabalha no setor conhece, mas produz hidrogênio a partir da eletricidade. Portanto, um dos problemas das renováveis é que tem que sobrecher a capacidade e às frentes de renováveis. Só para terem uma ideia, o Plano Nacional de Energia e Clima Portugal e Espanha somados, até 2030, se supõem que há um excedente de 14 TWh de eletricidade renovável disponível, excedente, portanto, com um preço de zero. O hidrogênio é um hipótese de valor económico. Esses excedentes deveriam aproveitar de dar utilidade ao sobreinvestimento necessário que temos de fazer em capacidade renovável. E depois tem um conjunto de caminhos que estabilizar algumas indústrias que não é possível através da eletrificação, nomeadamente aquelas que têm processo indireto no lado com recursos elevados de temperatura, cimenteiras, cirurgia, vírus. É também importante descarbonizar os transportes, não os transportes ligeiros e o carro elétrico é suficiente, mas o transporte pesado, passageiros de maiores distâncias, transporte de mercadorias, até a ferrovia, por exemplo, já é hoje mais económico fazer recorrer a comboios de hidrogênio para comboios da cidade normal em zonas onde a linha ainda não está eletrificada, portanto, em zonas onde comboios de diesel, e já é hoje competitivo. O hidrogênio tem um grande papel, vai ter um grande papel na indústria europeia. Pela sua complementaridade, o hidrogênio que se é a cidade e a eletricidade que se é, portanto, fazem uma simbiose perfeita e permitem, de facto, ter uma visão integrada do sistema energético e da eletricidade sozinha. Portugal tem todas as outras vantagens nessa área. O facto da nossa rede de gás natural ser relativamente nova há uma grande vantagem ao país, porque minimiza a necessidade de investimento, porque obviamente a distribuição portuguesa é uma grande medida adaptada a receber hidrogênio. A de transporte, apenas uns porcentagens, mas a distribuição que tem obviamente já pedido. E isto é uma vantagem que o país tem, porque isto digamos assim, há um gás natural. Outros países, nomeadamente a Holanda, que investiram muito antes, têm necessidade de investimento muito maior que Portugal, que tem que adaptar para a sua rede. Nós temos essa vantagem. E o Norte da Europa só conseguirá descarbonizar a sua indústria apostando em hidrogênio. Foi esta semana anunciado pelas notícias que o governo alemão vai brevemente publicar a sua estratégia para o hidrogênio. O setor do gás está muito chateado por não terem apostado em novos investimentos em gás. Passa-se mesmo na Holanda, passar-se ao mesmo em muitos países do mundo, Japão, Canadá, nos países já a apostar a sério no hidrogênio, obviamente que é uma indústria que só se desenvolverá sobre a colaboração de Estado. Portanto, é uma alteração que o Estado isoladamente não conseguirá fazer, uma empresa isoladamente não. Aqui a colaboração estratégica entre a maior importância e o projeto. Já falei um pouco de Sines, é um exemplo perfeito disso. É o modo como dois governos poderão envolver mais governos. Neste momento, dois governos, um que tem grande capacidade, que tem grande competitividade na produção, outro que tem grandes necessidades de consumo, de uma longa tradição marítimo-portuária, como o Porto de Paraná e outro, em que se tornarão de tocha muito suficientemente no hidrogênio, sabe que não poderão conseguir importar para isso que sai. Provavelmente não vão importar tudo de Portugal, vão importar vários países, mas Portugal está na linha de frente, porque acha que tem coisas que já foram aqui referidas, naturais, climatéricas, técnicas, humanas, e depois vantagens que são contingências, como o facto da nossa realidade de Portugal estar mais atrás que os outros, que é mais famosa, há um conjunto de fatores aqui. Permitir que Portugal se posicionasse naquilo que será um dos principais fatores industriais da Europa nos próximos 30 anos. Só para ter uma ideia, também, a agroquímica será substituída no futuro. Se houver indústria de 2050, realmente há de haver indústria, porque nós não iremos ser indústria, mas a indústria da agroquímica, até a agroquímica, até a agroquímica, até 2050, não se substituiria aquela situação de vida como o hidrogênio. Toda a amónia para fertilizantes, combustíveis vários, com captura de carbono, se isto tem essa vantagem também que pode ter uma indústria fóssil pesada, é que tem sinergias muito importantes para o hidrogênio, ou porque são compradores de hidrogênio, ou porque através da captura de CO2, disparando o hidrogênio aqui produzido, ou produzido no nosso sítio, para aqui transportar, podem ter sinergias sintéticas, há projetos já hoje apresentados que vão começar a ser construídos em Portugal, não é simples, porque o governo está para essa estratégia nacional para o hidrogênio, será apresentado no governo, obviamente sim, tem papel central, mas não. Esta estratégia não se resume assim, haverá projetos de diferentes dimensões em todo o país, e nós já temos manifestações de interesse e concretas, com investimentos concretos que vão acontecer em Portugal, ligadas à área, não só à produção de hidrogênio, mas também ao tratamento de hidrogênio e produzir outras coisas. O jet fuel, por exemplo, pode ser combustível para aviões, pode ser produzido através de agenda, é o potencial industrial de criar um cluster, não é agroquímico, mas de agroquímico tem características, é um interesse em inglês, digamos assim, mas tem garantias de um grande potencial estrutural e aqui há uma vantagem enorme de posicionar rapidamente nesta direita. A única coisa que consegue é que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, está na linha de frente. Nesta atividade que terá uma enorme importância do ponto de vista industrial, empresarial e económico. E para Portugal, a Comissão Europeia, em relação a Sines, a Comissão Europeia e o resto da Europa estão muito preocupados com o impacto com o abandono dos combustíveis fósseis para ter sobre a sua economia, com muito trabalho, com as ideias. E Sines e Portugal podem ajudar a Europa como setores hoje fortemente dependentes construir fósseis, tem que poder olhar para o futuro com otimismo e pode haver aqui, em tudo isto, não ameaças e perigos, embora conheçam que existe que ser, é natural, mas uma oportunidade. Portugal pode, de facto, ter muitas áreas de mostrar isso e a qualquer confissão de Sines, também com a ajuda financeira que teremos da União Europeia, da Sines e para ter que ter 80 milhões de euros. Nós somos convencidos que podemos fazer de Sines e de Portugal um exemplo como conferido há pouco pelo Bruno Carreiras, que só a justiça climática com justiça social, e isso não é uma crítica à justiça climática, mas sim a demonstração que Portugal tem, ao contrário, se calhar, dos países, é que não há a oportunidade para agarrar todas as forças, e podemos estar a fazê-lo, e iremos fazê-lo em melhor, se bem evidente, em melhor com a indústria, em melhor com o consumidor dos representantes. Este é um grande projeto nacional que nós acreditamos que é uma oportunidade extraordinária para o país e que é até um nível humanista da nossa sociedade. Obrigado. Os outros nomes muito breves. Relativamente à questão da corrupção, se vocês já responderam, a minha intervenção inicial não foi uma afirmação, foi uma uma interrogação, ou seja, até hoje a EDP não tinha indico o que é que tinha a fazer facto com a central, seria desmantelar, seria acontecer, se as cidades já estão dentro. Relativamente ao Dr. Ronaldo Coelho, duas ou três questões muito breves. O projeto do hidrogênio é um projeto que transcende o município 5, ou seja, um projeto de tal dimensão que naturalmente o município de Santa Cruz vai ter um papel fulcral. E aquilo que até hoje está a ser falado, e nós tivemos tanto o município de Sines como os investidores como o município de Santiago de Cacém, foi de facto a indústria, a unidade industrial que estava em Sines e grande parte da central fotovoltaica, como para mais de 1000 hectares, ficará naturalmente no Conselho de Santiago de Cacém, como não tinha parte em Sines. Portanto, isso é aquilo que está neste momento em cima da mesa. Relativamente ao futuro, muito rapidamente, porque este é um tema que foge um pouco e pode estar relacionado, os investimentos que nós falamos para si são investimentos de facto de grande importância. Como eu há pouco falei na questão do carro submarino, não é um investimento do carro submarino dos 170 milhões de concentreiros que são mais ali para trabalhar no Conselho. Não, é tudo aquilo que vem com esse carro submarino. Esta grande ligação entre Sines e o Brasil, normalmente as ligações são todas feitas através de Inglaterra, vai permitir a instalação em Sines de empresas, e algumas delas, nós estamos em reuniões, vamos ver o que vai ser, das maiores empresas mundiais a nível da data centro. Portanto, são grandes unidades que necessitam de água, que necessitam de energia e que necessitam, acima de tudo, estar próximo do carro submarino. Portanto, será certamente uma mais linda. Relativamente aos investimentos da Seguridade de Rodovia, que realmente está a ser negociado, está a ser conversado com o governo, ainda recentemente o Ministro das Infraestruturas esteve em Sines e essa marca foi acordada. A questão da ferrovia é específica, ou seja, as adjudicações estão a ser feitas, as construções, a obra está a avançar. Aliás, está neste momento também sim a possibilidade de um dos ramais ser construídos para dentro das ilhas para possibilitar que novas unidades industriais possam utilizar a ferrovia. Relativamente à ferrovia, ainda há cerca de um mês tive uma reunião com o Ministério de Estado, que, com esta marca que foi abordada, uma vez que é absolutamente essencial que a A26 seja concluída. Aliás, é uma necessidade, é uma exigência, e estou aqui a querer que o governo está sensível a esta demanda. Quando eu tenho o plano estratégico, concordo com o Dr. Manuel Coelho, só que o plano estratégico da APS já está a ser concretizado. Portanto, tenho essa informação, já se iniciou há algum tempo e, naturalmente, é absolutamente essencial para prever aquilo que vai ser o futuro do Porto de Sines. Naturalmente, os investimentos, agora a iniciar este memória com a expansão do terminal 21, vão permitir àquele porto, àquele terminal de contentores, ter quatro grandes contentores, quatro contentores simultâneos, que naturalmente, aumentando a sua capacidade para tornar o Porto de Sines, neste caso, o terminal 21, muito mais competitivo. Mas, naturalmente, que o terminal Baixa Guerra está neste momento em concurso público internacional, será também uma chave importante em toda esta dinâmica portuária e industrial que o Porto de Sines vai ter. Portanto, prevejo sinceramente que os próximos anos possam ser anos importantes em termos de dinâmica de investimentos, muitos deles alargados pelo governo. Mas diria também que isto tem um papel importante no mundo que vai ser na atratividade de muitos destes investimentos. Portanto, da nossa parte, estamos a fazer o trabalho e seguramente vamos ter algumas novidades importantes, não uma destas que eu referi nos próximos tempos. Obrigado. Não sei se o engenheiro João quer responder à questão do telefonato. Pois não. Pronto. Já falou no dele. Para que é que é preciso? Eu gostava de lembrar, e peço desculpa aos nossos oradores e ao nosso público, que gostava de recentrar a questão que penso que é fundamental, que se baseia menos centrado em questões balanceadas da transição energética e tudo aquilo que envolve, e mais as condições para o trabalho e para o trabalhador. Gostava de pedir que as questões sejam mais direcionadas para esse campo e que as respostas possam ser mais nessa área. Por isso, dá a palavra Álvaro Correia. mas não tinha nada a perder, só a perder, porque estou a ser uma situação que eu sei que há um pouco com o colega de trabalho. Aqui é o teste mesmo, só que é a maneira que não é de mim, ou seja, apresentou a colega de trabalho. Eu represento 98% dos trabalhadores portuários que trabalham no carvão. Como acabei de dizer, não me interferir porque, quando tivermos conhecimento que essa tal carvão ia fechar, não envolve a nossa atitude baseada em contratar quem é que está a organização do Porto, a Porto de Cinto, a Câmara Municipal de Cinto, que tem-se ficado já novamente, sem respeito ao nosso posto de trabalho. Uma vez que a central aí vai fechar, ia ser concentrado. Foi medido por essas entidades que iam tomar conta da nossa preocupação e, em princípio, não tinham sido grandes dificuldades que a gente não enchemos. Por bem, porque no século XX trabalhamos. E por cá, aqui para cima, há que só ver e vou contar com a facilidade da gente não enchemos. Como fomos sindicatos sempre pautados por a humildade e por a seriedade, continuamos a acreditar naquilo que nos foi dito e naquilo que comprometeram connosco. Era só isso que lhes foi ser, porque, quando há tarde, nos referiram aí que estavam a falar em nome dos colegas por parte do Perdão, fiquei quase preso, sabe o que eu sou e como disse. Não me interferi porque tinha, da parte da agenciada de ser mulher, compromisso que a gente ficássemos despreocupados, não é que é uma atualidade, mas continuamos a trabalhar sobre isso. E mais uma vez que era uma trabalhadora só, depois vamos dizer só. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que recebi para localizar pessoas no seu lugar de próximos. Portanto, o terminal, para que a empresa tenha a concessão do terminal do tipo de bolsas, onde quer os cargos de carvalho destinados às centrais técnicas, quer da EAP, quer de Duque. Mas fui convidado também para participar do canal, na altura, e discuto. Diz contra o mandato de não poder, para não querer, assim, participar, porque achei que o assunto era mais relacionado, mais ligado ao poder do governo, e, portanto, ter cuidado com o risco. E foi feito. Fui, então, não tive a chance para aqui presente. E, indiretamente, uma questão que há pouco aqui foi posta, relativamente a trabalhadores, porque na altura chamam, que o assunto que veio chegou. Trabalhadores do carvão, eu gostaria de dizer que os trabalhadores da Portecines, que é a Portecines e do QSMI, têm um conjunto superior a 100 trabalhadores que nós temos no nosso lugar. Esses trabalhadores, só dois estão no CIL, que há pouco foi aqui falado, portanto, falou no CIL, o sindicato essencialmente está em Lisboa, aliás, Porto, né, agora está parado, não sei quanto tempo. Mas, para dizer o seguinte, nós, na Portecines, logo, não só, quando foi anunciado o fecho da central, nós antes disso já tomámos atitudes, ou temos tomado atitudes junto com as autoridades, no sentido, neste caso concreto, e muito particularmente da APS, no sentido de, com a APS, vimos a discutir, a analisar a possibilidade de prorrogarmos a concessão, sabendo que nós antecipadamente, sem ser que seja em 2023 que foi encerrado ou que irá encerrar a central, sabendo nós antecipadamente, e de uma outra oportuna, aquela central seria encerrada. Ora, acontece que, portanto, por isso mesmo, nós temos vindo a desenvolver determinadas ações no mercado, no sentido de obtermos clientes, no sentido de obtermos cargas que possam vir a substituir a perda dos milhões de toneladas que nós temos feito ou que nós operamos de carvão. É, para nós, é um desafio, que é um desafio que foi posto a nós, está a ver um desafio que é posto aos trabalhadores da empresa e com o sindicato temos tido várias reuniões. Tivemos, portanto, como disse, pequenos tipos com a assessora do Porto de Arroco, o gestor do Insamina falou nisso, portanto, nós estamos a buscar isso. Cargas, enfim, mercados, temos, estamos a discutir, estamos aqui, queremos potencial, queremos sim, é que tenhamos apoio das entidades para que possamos fazer caixa. Isso é que necessitamos, não é a criação de entradas que possam vir a ocorrer com algumas cargas que possamos fazer assim. Só por uma parte, e como é para mim grato por um lado, por outro lado, é enfim, triste, porque eu sou amigo da intérprete dos técnicos, sabemos como falar de curso. Eu não quero falar, porque já sei o que vai acontecer. E envolvido do projeto da CPE, na altura que ele está ali, não fala porque. Ele é central da MPC. Eu sei porque não fala. Mas eu não vou fazer. Foi a Central Sul que agora é a primeira vez que não envolvi neste projeto. E apenas que agora veja, conhece a Central Térmica. Vai começar a assistir à ação de enchimento, assisto à ação de encerramento. Espero não queira a conta ver a conservação da. Só uma coisa. Esta parte porquê? Porque infelizmente assisti ao encerramento do Complexo Industrial do Varejo, onde existiam dezenas de fábricas, onde existiam 13 mil trabalhadores, e agora não é nada. Portanto, agradeço. Obrigado. Toma a palavra, Carlos André. Eu peço um esforço de conciso, está bem? Ok, bem. Porque vencidas as inscrições, os estrangeiros estavam por causa do passado da hora. Olá. Já te escreveste? Olá, sou o André. Vai ter um grande bom lá. Ele agora se inscreveu. É o seguinte. Eu sou precário, já estou cansado de ouvir essa palavra precário há 20 anos. Esse problema de precarização tem sido sempre os nossos governos que temos governado para que isso aconteça. Vamos tentar voltar a simples. Fala-se aí dos direitos dos trabalhadores com a área nacional, estou há 20 anos a apresentar os trabalhadores. Eu é que sei o que é que me vai dar com a opção. Eu e os meus camaradas já trabalhamos. E é o seguinte, fala-se aqui do direito dos trabalhadores das galinhas que estão a ser alvejados. Companheiros, ainda vamos tapar só uma peneira. Os nossos direitos e as nossas galinhas é o fundo de desemprego e é mesmo as edições. Porque as indemnizações é devido às edições. Agora, a falar diretamente para a ANP, que eu tenho muito do meu corpo à ANP, e em troca é o salário, mas é o salário que eu levo para casa. A EDP não pode pensar que aqueles trabalhadores, 200 e tal, estão lá, estão lá a ver de comboios. Eu vou falar português, não. É assim. Nós temos noção que, até dezembro, a partir de janeiro, vai haver redução de postos de trabalho, companheiros. Porque eu, se tiver um café e não falar a ninguém, eu não estou a fazer grande nada a ninguém. Se não há aluno, fecha. Não vem com música na. E é assim. E os que lá continuarem, os poucos que lá continuarem, não pensem que vamos lá estar à espera da morte. Ou seja, eu ouvi um livro, vou chamar o nosso companheiro de trabalho, diretor da Central, dizendo que dorme tranquilo e que até poderemos estar preparados para, quando a Central tiver que arrancar, nós arrancamos. Pois, nós arrancamos. Não sei quantos é que vão arrancar, qual é as garantias que nos dão para nós baixarmos para arrancarmos. Depois de trabalho? Não sei. E naquele lugar acontece. O que eu peço aqui é que as entidades que estão à frente disto tudo, que, e gosto de ver a casa cheia, solidariedade, etc, etc, mas que não passe um blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Porque eu posso, a partir de 1 de janeiro, ter 49 anos, há lá pessoas jovens, mas há lá mais velhos que eu. A partir do de janeiro, eu posso correr o risco de estar no desemprego, meia dúzia de gestões e trabalhar uma vida inteira para a ADP. É só isto que eu queria dizer. Não façam os trabalhadores do empreiteiro toninhos. Desculpem o português, mas é assim. Nós não temos lá, amigos. Para finalizar, já com a alongada, é assim: a EDP tem que ter responsabilidade connosco. Nós vamos ter que ter. Nós é que vamos lidar com o outro, não é melhor. Nós temos uma negociação salarial com um prévio zero. Quando olhamos, vemos os acionistas a levar milhões e milhões de lucro. E a EDP não tem 35 euros para dar aqueles trabalhadores que estão lá. Como é que eles querem que estejam motivados? Hã? E, por favor, essa situação da precarização, etc., como é que se combate isso? A gente fala, se houvesse vontade de isso ter acabado, essa precarização, já está acabada há muitos anos. Vou mesmo terminar, porque já estou lá. É assim, nós, os trabalhadores dos empreiteiros, somos juntos, estamos lá para trabalhar. Mas tem, de uma vez por todas, sentarem-se à mesa com os representantes dos trabalhadores, a EDP, não é andar sempre a fugir, porque eu vou aqui afirmar uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou dirigir o sindical deste sindicato, fui rejeitado por EDP Produção, de estar à mesa do meu lugar. Bom, foi um bom fórum, pena que tenhamos fugido um bocadinho, foi essencial, porque as rodovias, etc., os trabalhadores da central, da COFCIS, não diz nada atualmente. A gente precisa resolver as situações do imediato. Desculpa lá o português, mas eu estou assim. Muito bem, então, Obrigado. Vou passar aos oradores para a resposta. Obrigado. Até vamos ouvir a voz desta mulher. Bom, eu na minha intervenção inicial referi e volto a afirmar que a EDP vai cumprir todas as obrigações que tem. Com todos e isso agora definido e se é necessário dar prova disso, peço que olhem com respeito o encerramento da central sua, do carregado, do barreiro, que estão bastante próximos de nós. Em termos de troca de informação, em termos de conhecimento da situação, efetivamente, aquilo que há na central é um clima de diálogo, é um clima de conversa, de informação, porque efetivamente as organizações dos trabalhadores, e esta no caso dela, é um caso que são efetivamente muito próximos. Há reuniões periódicas com a EDP Produção, com os sindicatos, com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, reafirmo aqui que a minha ideia é que, efetivamente, há uma comunicação antecipada e saudável. Agora, como compreenderão, a EDP não pode estar, a Central não pode estar constantemente a responder a ideias que aparecem a vareios algumas vezes, porque não é esse o caminho. O caminho, no meu entender e no entender da EDP, é este que tem sido percorrido até agora. A central vai fechar numa data que não está tão longe quanto isso, muito bem, mas desde que o mundo faz parte do mercado de energia, infelizmente não tem condições para funcionar, mas ela não está encerrada pela EDP de outro, a repetir o que já disse, e estou plenamente convencido que o nosso sentido do dever para com esta unidade industrial vai continuar como acabou na sexta-feira, ou ontem, ou hoje, porque ela trabalha 24 horas por dia. Portanto, porque a responsabilidade é muito grande. Aquilo que vai ser o tratamento dado, ou as consequências do tratamento da finalização de contratos, etc., é futuro, é um futuro próximo. Mas é um futuro, não está neste momento em cima da mesa. Não está. Os contratos vigentes da central Sines envolvem na área industrial cerca de 120 pessoas. Estão todos ativos. Estão, continuamos, alguém ficou aqui, custa mexer às 8 da manhã e ir a central parada, custa a todos, há uma nostalgia que aparece por isto, por este facto. Agora, a presença dos trabalhadores na central é completamente essencial, porque a situação agora está, porque exige até mais atenção, exige redobrar a atenção para que os equipamentos sejam disponíveis e estejam parados em segurança, que é o que nós temos andado a fazer. É o que nós temos andado a fazer. E vamos continuar a fazer nos próximos meses. Portanto, a realidade é esta. Eu não tenho quem está a trabalhar na central, sabe e compreenderá perfeitamente esta situação. A realidade é esta. O cumprimento da contratação das responsabilidades para com os trabalhadores é essa a primeira demanda que é tem com a obrigação, e disso não há qualquer dúvida, e vou reafirmá-lo, como já disse. Eu gostava de aqui rapidamente referir uma coisa. Uma coisa é a nostalgia que nos move aqui muita gente. Eu percebo perfeitamente o caso André, entendo, não para fazer vontade, mas ele é um homem que trabalhou sempre na central de Sines. Há muita gente que toda a vida deles foi a atividade em Sines, na central de Sines. E é uma nostalgia muito grande vermos isto, efetivamente, a chegar ao fim, é um ciclo. Esse ciclo não é igual para todos. A central de Sines tem no seu pessoal, nas pessoas que trabalham na central, uma série de conjuntos de pessoas com necessidades diferenciadas. Uns que já estão muito perto do limite da idade, é a grande maioria de todos os trabalhadores da central. Todos. O outsourcing está na mesma. São pessoas que estão muito perto de passar a fato com uma situação pré-reforma ou uma reforma mesmo. Nós estamos, esses impactos, deixem-me partilhar isto convosco, esses impactos dos colegas que nós vemos saírem com iniquidade, é talvez a pior coisa que neste momento nós temos que gerir, porque isto junta-se à questão de que a central tem uma data para fechar. E amplifica a nostalgia, o sentimento. Mas nós temos que ser muito precisos, temos que separar essas coisas, por mais que nos custe, é nosso dever, é o dever separar essas coisas. E, portanto, o trabalho que vai continuar, vai ser muito trabalho para as organizações de trabalhadores, para a EDP, para todos nós, sem dúvida, mas esse trabalho está feito, está a correr e vai continuar a correr. Tenho de dizer, voltar a pedir, que por enquanto ainda não tenho sono. Por enquanto ainda não tenho sono. E a informação, e hoje o fórum está aqui a ser feito, e muito bem feito, o fórum e as ideias e aquilo que está aqui a tocar, epá, eu saio daqui bastante animado com as informações que foram partilhadas, informações da maior responsabilidade do desenvolvimento desta área. E é claro, o desenvolvimento desta área conta também, ou melhor, é a EDP está presente na área. A EDP encerra a Central Sines e agora pega, permitam a expressão, pega no, na banca e vai para o outro lado. Não, a EDP está aqui. A EDP tem uma história que já foi formada. A Central Sines, o porquê de se viver tanto esta questão da Central Sines? Porque a Central Sines é Sines, é da cidade, é do concelho. Já foi enfocado por muitos trabalhadores que estão aqui na Central Sines. Há um convívio durante gerações de trabalhadores da Central Sines da EDP que participam nas comunidades, em diferentes comunidades e até no município, etc., em diferentes organizações, que foi aqui em várias pessoas. Portanto, nós vivemos isto. E isto provoca, efetivamente, ansiedade, provoca preocupações, provoca, efetivamente, algumas dúvidas. Epá, mas eu volto a repetir, termino com isto, porque não tenho mais nada para dizer. Como vocês já perceberam, há aqui todo um conjunto de coisas. Se calhar um fórum destas repetido aqui por algum tempo, já é muito mais concreto as conversas. Estão aqui notícias sensacionais, nomeadamente das comunalizações, Porto, hidrogênio, tudo o elenco. Tem-se acreditar nisso. Tem-se acreditar nisso. E eu terminava a dizer o seguinte: o senhor da Central Sines é uma central clássica. E é uma grande central. E tem uma quantidade de equipamentos diversa. E como já aqui o doutor Manuel Coelho referiu, foi modernizada. Teve um investimento de 420 milhões de euros. Para quê? Para modernizar com equipamentos, para colocar equipamentos que permitem às pessoas que lá trabalham a ter uma capacidade técnica, um conhecimento técnico que pode ser, sem qualquer dúvida, e vai ser, sem qualquer dúvida, utilizado no desenvolvimento, quer sejam projetos da EDP, quer sejam outros projetos, portanto, o que foi pensado que vai acontecer. Eu tenho a certeza do que estou a dizer. Eu tenho a certeza do que estou a dizer. A capacidade técnica de mostrar em outsourcing, a capacidade que têm de saber implantar os equipamentos, mexer nos equipamentos, pô-los a funcionar de alto serviço, pô-los em stand-by, a condicioná-los, esse know-how, esse conhecimento está das pessoas. E com tudo isto, eu não posso deixar de ser otimista, responsável, otimista e indispensável no campo de Minas. Muito obrigado. Tenho certeza se as pessoas vão ter ou não trabalho neste momento. Já agora aproveito de deixar aqui o meu governo, agora ou seja, a pasta dos Estados Estados. É importante também, e temos vindo a ver, para nos dar o parque dos grupos de turistas de nós, e o Dr. Alexandre, todos estes grandes instrumentos que se fizeram, assim, são, obviamente, bom homem positivo, mas é importante também pensar a ter tudo que é o impacto social desta nova realidade, nomeadamente, por exemplo, na educação hoje, quem quiser dar uma casa. É praticamente impossível, estamos a falar de uma especulação imobiliária que não se via há muito tempo. Relativamente às questões da saúde, as respostas dos serviços da saúde, da educação e outros níveis, não basta apenas tentarmos dar grandes investimentos para o desenvolvimento da região, que é também um investimento público a execução da resposta a nível dos vários serviços. Bom, três notas muito breves. Eu não podia deixar de comentar aquilo que foi dito pelo professor administrador Ricardo Rocinhos. Naturalmente, o Rocinhos é uma empresa importante. É conhecida essencialmente pelos trabalhadores que têm este conselho. E espero, sinceramente, que se a concessão, se a empresa se mantiver, que a postura relativamente à responsabilidade social nos próximos anos possa ser melhorada, porque é uma empresa importante, mas tem que ser mais conhecida, porque até agora, e ao contrário das empresas do Congresso Industrial, a atividade da empresa é praticamente inexistente no nosso trabalho, com exceção, obviamente, na gestão de trabalho. Relativamente à EDP e às palavras do Sr. João Manuel, eu quero sinceramente continuar a acreditar que a EDP vai continuar a ter um papel no ano de 5. Sabemos que a central vai encerrar, é um facto, mas dada a dimensão, dada a história, dada a importância que a EDP tem neste Conselho, sinceramente acredito que podem existir outros projetos, aqueles que falámos há pouco aqui, ou outros, que possam concretizar neste Conselho e que seguramente vamos ter aqui ainda muitos anos esta empresa no Conselho. Depois, a última palavra são para os trabalhadores, para as pessoas. De facto, vocês são mais importantes do que foi discutido aqui. E eu, sinceramente, estou a ver com o que temos feito até agora: sindicatos, municípios, governo, a própria empresa, vamos arranjar soluções. Não diga para a totalidade dos trabalhadores, mas para a grande maioria dos trabalhadores, porque eles, certamente, com o empenho de todos, não apenas dos sindicatos, das autarquias, do governo, porque, na verdade, é isso que nós estamos para resolver o problema das pessoas. Obrigado. Se era deixar de vir, não era deixar de correr, eu ia ao grande desejo. fechar a central amanhã, portanto, se a gente fechar a central de 2023 para aplicar o governo, nós devemos todas as medidas para lidar com essa situação. Há uma coisa que eu posso garantir que o governo não fará, que é proibir a gente fechar a central, por razão muito simples. Não tem coisas para fazer, o que é impedir a gente fechar a central é pagar à EDP para fechar a central. Penso que muitos deles compreenderiam se os governos subsidiassem os prejuízos da EDP durante 2 anos. Portanto, podemos não pagar a EDP para o Estado Central, temos a expectativa de que ela só fecha em 2023, se ela fechar mais cedo, terá de ser comunicada antecipadamente ao governo, portanto, fará para tomar as medidas necessárias para minimizar os impactos dessa decisão. Quanto tempo de antecedência? Quanto tempo de antecedência? Muito obrigado. Não será certamente uma semana, nem mês, vai ser com licença suficiente para que o governo tenha a medida da parte dele. Os trabalhadores tenham, obviamente, tempo para olhar para esse facto. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar na expectativa que não será antes de 2023. Mas é uma empresa privada, nós conseguimos obrigar a EDP a não encerrar. Da maneira que conseguimos obrigar a EDP a não encerrar a empresa, não podemos obrigar um setor comercial, como foi dito há bocado, a manter o seu restaurante aberto sobre a prejuízo todos os dias. A alternativa é pagarmos a EDP para um Estado central. Eu acho que esse seria um pouco incompreensível para as autoridades portuguesas estar a subsidiar uma unidade industrial com forte prejuízo. Provavelmente seria muito difícil, nem sei se seria legal fazê-lo, mas a central só pode ser depois de ser pintado o texto, se o governo agir à gente de caso, seja confortável a situação, e o governo já está a procurar. Muito obrigado, chegou ao palco do Dirigente Fernandes para agradecer a ele. Obrigado. Para, aliás, o governo que manda no país, mas somos nós, o governo que manda no país, é preciso ser leves, de firma química, talvez, para regular alguns modelos que nós não queremos, mas que temos de bom ver. Mas sim, não vamos resolver os problemas de todos. Eu sei que é muito difícil aceitar isto, mas efetivamente pode haver alguns problemas. Nós vamos votar para que não haja ninguém. Portanto, combinamos, vamos tentar começar a agradecer aos senhores secretários de Estado, aos senhores da Dada, que estão no bem, mas vamos ter que continuar a começar até ao dia do lançamento. O meu pessoal objetivo era fazer uma transição justa, é chegar ao dia. Digamos, 30 de setembro, está no certo, 30 de setembro de 2023, e dizem assim: o que foi? Desapareceu? Que há problemas? Não, olha, isto. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa participação, contem connosco, para que nós também possamos contar.